57 e o controle em 120.8, Cotejo. Autorizado Galeão 340, viagem do Luna 0 até SMAP, após deck conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10 com primeira curva direita, cumprindo o perfil da Eoleda após direita posição Britter. No transponder 5457, o controle Salvador 120.8, está na posição número 10, 0577. Web 57 no seu correto cotejamento, a informação é a ECO, chame para o acionamento no portão 10. Ciente da informação ECO, chamará para o acionamento, 6749, posição 2, pushback acionamento. Autorizado, Web 6749, chame para o táxi, o altímetro no 016. 016, livre, chama táxi, 49. Salva novo. Confirme. Ok, tá entrecortada e muito baixa a transmissão, 5717. Ok, obrigado. Autorizado acionamento, chame para o táxi, Whisky Hector. táxi, objeto 6749, 1224 horas, confins alterna. 1224 horas e confins, está livre o táxi à direita, chame no ponto de espera pronto para a decolagem, web 6749. Direita, chama no ponto de espera pronto, 6749, obrigado. Aproximando-se do ponto de espera, pronto, 6749. 6749, está autorizado alinhar e decolar na 10, o vento é de 1010 graus com 10 nós. Alinha e decola, Webjet 6749. Chegar estacionamento objeto 5797, portão 10. Autorizado, chame para o táxi web 5797, o altímetro no 0 no 6. 1 no 0 no 6, chama táxi 5796. 1 no 7. Autorizado, chame para o táxi, o altímetro no 0 no 6, web 5896. Pátio 5, está livre o táxi, chame para ingresso na 17. Web 6749 decolou de Salvador ao 01, chame o controle em 120.8. Bom voo e bom dia. 208, um abraço e um ótimo serviço, senhor. Até a próxima. Até. Controle Salvador, bom dia. Webjet 6749 vai cruzando 2000 na Dial. Webjet 6749, bom dia. Contato radar, voo 340, direto Leda. Voa direto Leda, 6749, obrigado. Tá livre o ingresso, chama aliado e pronto, o whisky que tá. O ingresso, chama aliado e pronto, o whisky que tá. contato é o objeto 5717, PLB 138, 1343, alterna com fins. 138, 1343 e confins. Tá livre o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. O senhor será o número 2 seguindo a aeronave da companhia. Tá puxada aqui no setor norte do pátio, ok? Ok, a aeronave da companhia vai segui-lo. Pátio Uno, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. 5717. Livre à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Livre na direita, chama pronto, 5896. Está livre a decolagem, Whisky Yankee Tango, vento de 120 graus com 9 nós. Yankee Tango, decolou 06, curva à esquerda para subida Pucca, chame o controle em 120.8. Bom voo e bom dia. Prato, curva à esquerda Pucca, 120.8, bom dia, Yankee Tango. Controle, Salvador, Papa Tango, Yankee Tango. Yankee Tango, contato radar, voo 210, saída Pucca. 210, saída Pucca, Yankee Tango. A linha e mantém a 10, a linha mantém 10, 5896. 5717, ponto de espera pronto. 5717, por gentileza, mantenha o ponto de espera da 10. Mantém. Yankee Tango, curva à esquerda, direto na tela. Curva à esquerda, direto na tela. Web 5896, informo que haverá, após a sua decolagem, um tráfego à esquerda na subida Puca. Ele já cruzou o campo, está afastando-se do campo aqui, afastando-se, comprou a Nordeste, agora cruzando 3.500 pés. Obrigado pela informação, Web 5896. Web 5896, o vento de 1.10 graus com uma dezena de nós, Kenegão no 0.17, está autorizada a sua decolagem na 1.0. Autorizada a colagem, Web 5896. Web 5717, a Lima tem a 1.0. A Lima tem a 1.0, 5717. Para você, bom dia, aguarde apenas um minuto para a cópia, por gentileza. 400 Campinas, qual o pátio que se encontra? Presumo que decola da 1.7, é isso? Confia. Ok, só um instante. Web 5896 decolou aos 1.0, controle em 1.20.8. Bom voo e bom dia. 2.0, tem um ótimo dia, Web 5896. Bravo Serra, copia. Israel. 5896, contato radar, voo 340, direto Leda. 340, direto Leda. Muito obrigado, senhora, Web 5896. Segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 1.7, com curva à direita, subida da El, após direto para as posições Leda e Bridge, onde intercepta a Persolu 1.6. O transponder é 5.463 e o controle em 1.20.8. Cortejo. Bravo Sierra, correto, apenas confirmando, após Dael voa para Leda e após direto para Bridge, ok? Chame para o acionamento na Aerostar. Dado o altímetro agora no 0.7, chame para o táxi, filete Bravo Sierra. Web 5717, o vento é de 1.10 graus com 9 nós, livre decolagem da 1.0. Iniciando decolagem da 1.0, Web 5717. 57, 17, decolou os 13, o controle em 1, 20, 8. Tem um bom voo e um bom dia. 208, bom dia, F5717. Controle Salvador, bom dia. Web 5717, cruza 2000, Adael. Web 5717, bom dia, contato radar, voo 340, direto Leda. Contato radar, voo 340, direto Leda. Direto Leda, 340, Web 5717. Webjet 5896, chame Recife 1251. 251, Web 5896. Webjet 5797, chame Recife 1251. 51917. Bom dia, voo 1995, passa no nível 200 para o nível 1606, na informação ponte. Gol 995, bom dia, senhor de identificação, vou ir para o Adbolf, para a chegada Bolf, desça para 2.000 pés, que é negão no 097. Identificação, para o Adbolf agora, o ajuste 10.17, para a chegada Bolf, gol 1995. Papatanguísque, Antitongo, Chame Recife, 12685. 1-2-1-8-5-8-5-8-5. Bom dia, senhor de identificação, autorizado a chegada a Bolf, desça para 4.000 pés, que é negão no 0-6. 4.000-0-9-6, Bolf, 8-0-4. E negão no 0-7.